saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Lembra a gente no começo, na minha língua dando voltas no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Lembra a gente no começo, na minha língua dando voltas no seu beijo. E volta a ser como era antes. Que eu deixo, e volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Vem sofrer comigo, vem também. Emanuela pra vocês. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Quando respondi eu e meu bem na mesma hora. E o quê? Hoje é só oi. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum. Te amo e você. E lembra a gente no começo, da minha língua dando voltas no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo, da minha língua dando voltas no seu beijo. E volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. E volta a ser como era antes.